Buddy Rich. Put on earth to play drums. Programa de Maria Alison Claridades. only get better by playing. This Bernard Buddy Rich, compositor e baterista de jazz norte-americano, dos mais influentes da era do swing e do jazz. O seu estilo era reconhecido por ter uma incrível velocidade e destreza, apesar de nunca ter recebido uma aula formal e de se recusar a praticar fora das suas interpretações. Rich nasceu no ano de 1917 em Chipshead Bay, Brooklyn, estado de Nova York. Era filho de Bess Skolnick e Robert Rich, artistas de vaudeville judeus. Antes de completar os 2 anos, integrava o espetáculo dos pais e, nos intervalos, esgueirava-se para o fosso da orquestra e tentava manusear as baquetas do baterista. Costumava entrar em clubes de jazz para se sentar na bateria e, na Broadway, aos 4 anos, ele, Baby Traps the Drum Wonder, tocava The Stars and Stripes Forever. Era cantor e dançarino de sapateado. Na adolescência, liderou uma banda e fez digressões nos Estados Unidos e na Austrália. Aos 15 anos, na década de 1930, tornou-se o segundo artista infantil mais bem pago, atrás de Jackie Coogan. Thank you. A carreira de Rich no jazz começou em 1937, quando começou a tocar com o clarinetista Joe Marsala na Hickory House, em Nova York. Integrou big bands lideradas por Bunny Berrigan e Artie Shaw. Dois anos depois, juntou-se à banda de Tommy Dorsey e, mais tarde, acompanhou grandes nomes do jazz como Dizzy Gillespie, Charlie Ventura, Louis Armstrong e Gene Krupa. Foi regularmente apresentado no Jazz at the Philharmonic durante o final da década de 1940. Também apareceu em filmes de Hollywood, como Symphony of Swing, realizado por Joseph Annaberry em 1939, Ship Ahoy, realizado por Edward Buzzell em 1942, e How's About It, realizado por Earl C. Canton em 1943. Aos 21 anos, gravou com a orquestra de Vic Schoon, que apoiou as irmãs Andrews. Em 1942, Rich abandonou temporariamente a banda de Dorsey para servir no United States Marine Corps, no qual serviu como instrutor de judo e não participou em combates da Segunda Guerra Mundial. Dois anos mais tarde, recebeu alta das Forças Armadas por motivos de saúde. Depois do serviço militar, regressou para a banda de Dorsey. Em 1946, formou a sua própria banda que muitas vezes tocava no Apollo Theater e acompanhava Frank Sinatra. Casou-se em 1953 com Mary Allison, dançarina e artista de espetáculos de variedades. No ano seguinte, tiveram uma filha, Kathy, que mais tarde se tornou vocalista na banda do seu pai. Em 1955, Gene Krupa e Buddy Rich gravaram o álbum de estúdio intitulado Krupa and Rich, editado pela Clef Records de Norman Granz, no qual constava o tema Bernie's Tune, onde ambos trocam solos de bateria durante 14 minutos e que, entre outros, contém a participação do pianista Oscar Peterson, o trompetista Dizzy Gillespie e o baixista Ray Brown. 1966 até à sua morte, esteve à frente de Big Bands de sucesso, numa época em que a popularidade destas tinha declinado. Continua a tocar em clubes, mas afirmou em entrevistas que a maioria das apresentações da sua banda foram em escolas secundárias e universidades, e não em clubes. Era um baterista de sessão para muitas gravações, onde o seu toque era muitas vezes menos proeminente do que nas suas interpretações com um big band. Especialmente notáveis foram as sessões para Ella Fitzgerald e Louis Armstrong e com o trio de Oscar Peterson, com o baixista Ray Brown e o guitarrista Herb Ellis. Em 1968, Rich colaborou com o intérprete de tabla Ustad Alaraca no álbum Rich Alaraca, tocando bateria, os tambores Dolak e Dolki. No grupo instrumental estava também Ravi Shankar, no sitar, Paul Horn, na flauta, e Nodu Mulik, na tambura e manjira. Thank you.

Um arranjo de Bill Reddy para Big Band de um medley de The West Side Story foi editado em 1966 no álbum ao vivo Swinging New Big Band, destacando a habilidade de Rich de misturar a bateria na banda. No ano de 1973, a Public Broadcasting Service transmitiu e distribuiu a apresentação de Rich a 6 de fevereiro de 1973, no Top of the Plaza, em Rochester, Nova York. Conhecido pelo seu humor cáustico, Rich era um convidado frequente em vários talk shows de televisão, incluindo The Steve Allen Show, o Tonight Show com Johnny Carson, o Mike Douglas Show, o Dave Cavett Show e o Merv Griffin Show. Durante essas aparições no pequeno ecrã, Rich divertiu o público com as suas constantes disputas com os anfitriões e insultos a vários cantores de música pop. As famosas batalhas de bateria em televisão com Buddy Rich incluíram, como adversários, Gene Krupa, Ed Shaughnessy e Louis Belson. O Downbeat Magazine Hall of Fame Award, o Modern Drummer Magazine Hall of Fame Award e o Jazz Unlimited Immortals of Jazz Award são apenas algumas das inúmeras homenagens que recebeu. Rich ganhou atenção internacional por composições mestras, como o medley de 10 minutos de West Side Story. Durante a longa carreira, viajou pelo mundo apresentando-se a milhões de admiradores e vários governantes mundiais, como o rei da Tailândia, a rainha da Inglaterra, Franklin Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan e o rei Hussein da Jordânia. De acordo com o baixista Bill Crow, Rich reagiu mal à crescente popularidade de Max Roach, quando ele era o baterista de Charlie Parker, especialmente quando um crítico de jazz afirmou que Roach tinha superado Rich como o maior baterista do mundo. Apesar da rivalidade, os dois gigantes da bateria confrontaram-se no memorável álbum de 1959, Rich vs. Roach, e Roach apareceu no álbum 1994, gravado em tributo a Rich, intitulado Burning for Buddy. Nele intervêm ainda vários outros bateristas de jazz e de rock, como Joe Morello, Steve Gadd, Bill Codham, Matt Sorum, Bill Bruford, Dave Weckl, Simon Phillips ou Steve Smith, acompanhados pela Buddy Rich Big Band. Mais tarde, Em 1997, foi editado o segundo volume desse tributo e em 2006, um documentário de 5 horas em 2 DVDs, The Making of Burning for Buddy. We'll be right back. A 2 de abril de 1987, Rich morreu de insuficiência cardíaca após uma cirurgia para tratar de um tumor maligno cerebral. O amigo de longa data, Frank Sinatra, apresentou um elogio fúnebre. Hoje, Buddy Rich é lembrado como um dos maiores músicos da história do jazz. De acordo com Gene Krupa, Rich foi o maior baterista de sempre. Thank you. Este programa teve locução de Mafalda Prussofa e João Soares Santos. Realização de Maria Alice Claridades.